espetacular. Escuri! Nova dimensão, botando pressão. Bora! Só quem tá solteiro, joga o bracinho pra cima. Só quem tá solteiro, joga o bracinho pra cima. E para começar na pressão. Bora começando agora. 3, 2, 1. Uai, uai, uai. Põe a mãozinha pra cima e grita. Hey! Pra cima e dois. Vem passando, mocinho, vem, mocinho. Hoje não. Uai! Joga você pra cima e bate na palma da mão. Explode o bagulho. Ei! E doida superba, nova dimensão. Lá de Sander. Imaginando, vai! Me deixa na batida, DJ Lúcio, deixa na batida. Me deixa no batidão. Hoje, domingo, tem o maior clássico aqui do... do estado do Pará, meu irmão. É o clássico da Amazônia. Tem Remo, tem Paysandu. E eu quero saber, cadê a minha torcida do clube do Remo? Cadê a torcida do Leão? Tem alguém do Leão aí, tem? E a torcida do Leão, joga o bracinho pra cima e bate na palma da mão. A torcida do Leão vai dar uma vaia bem alto na torcida do Paysandu aí. Me canta comigo assim, ó. Remo! Mais alto, mais alto. Remo! Tô sentindo a torcida do Remo muito fraca. Até porque o Paysandu deu uma pisa no primeiro repá do ano. E eles são confiantes pra hoje e domingo. Cadê a torcida do Paysandu aí? E a torcida do Papão, joga o bracinho pra cima. A galera do Papão bate na palma da mão e canta assim comigo. É bicolor, é bicolor. Mais alto, é bicolor. Para, deixa tudo no escurinho. Apaga a luz que tá livre. Três, dois, um, vai! Hey! E doida! Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Aqui o bagulho é muito louco. Louco, louco, bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Tá deixando no escurinho, tá deixando no escurinho, tá deixando no escurinho, tá deixando no escurinho. Escurinho, escurinho. Uai! Ei! Deixa no batidão, me deixa no batidão, deixa no batidão. Eu me entrego ao seu jeito, eu me entrego ao seu amor. E aí, Danias? Com um rosto tão lindo assim. E agora? Você me apaixonou. E agora? Agora que toco em ti. Você! Abra os olhos, não lhe vi. Como é que foi? Foi com o anjo do amor, foi tão bom. E deixa na batida, deixa no batidão. E deixa no batidão, e deixa no batidão, batidão, batidão. Você me perdeu e agora chora. Bye bye, meu amor, chegou a hora, eu aprendi. Já te esqueci, não quero mais você. Vou encontrar um novo amor. Estou cansada de sofrer. E o bagulho vai doidando, super barba, vai doidando, bora! Vai, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, porra, Vai dançando. Cheguei no pistão e vi um bonde lindo. As meninas dançando e os amigos curtindo. Dançando e zoando, a rapaziada bebe. Quando salta o tambor e vai girando na batida, bora. Partiu pro coração. Isso pra todos, não quero mais. Não servia pra você. E agora? E de mão dadas não ia andar. Agora pensa só. O jogo virou. Gira! Como esse mundo gira. Como esse mundo. Super baixinha! Não conto que pudesse mudar. Que pra mim, o Dieguinho, bora, Dieguinho! Acho graça porque não restou nem um tiquinho do meu amor. Seguinho! Só na mãe de Nicole, meu irmão! E agora? Agora vai sofrer na minha mão. E agora? Provado seu desprezo e solidão. Super bar! Uma poderosa super bis de viseu. DJ Lúcio calado. Mais uma, bora! Desse jeito ainda. Olha essa igreja. De cara trancada e eu já sei o porquê. Sanarai, Biazinha. Equipe Jovem. Olha o Márcio doidando hoje, né, Márcio? Grande Márcio. Anda muito estranho e não quer conversar. E uma foto antiga no meu Facebook, mas não justifica essa tarde. Capetinha na área. Agis como se eu tivesse outro alguém. Bora, doida! Já disse que tô firme contigo onde estou. Deixa de ciúme e foca em nós dois. Senão você vai me perder. Tá na hora de pensar. Vocês! Todo mundo tem um passado. Meu parceiro Piccolo. É ele é só brilhadão. Fala, Piccolo! Não fica bem agir assim. Deixa de apontar o culpado. Só tu não vê o quanto eu gosto de ti. Sou louco por ti. E essa música aqui, Rafael, é uma das músicas mais tocadas aqui em Belém do Pará. Não quero nem saber que horas vou chegar em casa. E olha isso. Hoje eu vou misturar um whisky, cerveja e se tá onde? Vou pro nova dimensão, porque o bagulho é louco. Vou pro nova dimensão. Aqui o bagulho é muito bom. Vou pro nova dimensão, porque o bagulho é louco. Aqui no nova dimensão, o bagulho é bom. Vem! Chegando no Pará, foi conhecer o rock doido. Ele joga sua teia pro lado e pro. Joga a teia! Nova dimensão, o bagulho vai doidar. Lá vem pra caramba. Vou pro nova dimensão, porque o bagulho é louco. Aqui o bagulho! Porque o bagulho é bom. Nova dimensão, porque o bagulho é. Aí chega o trio comandando! Ó, que doido, tá maluco como eu sempre quis. Com o DJ Lúcio e o DJ Luiz. Pra... DJ Rafael tá botando pra doidar. Corre que lá vem a ceia e ela vai se arregar. Ela vai pro rock doido, vestida de supreme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Eu sento e me acabo. Eu sento e me acabo. Eu sento e me acabo. Eu sento e me acabo. Gira na mão. Carrito Tênis. Tá no segundo, Tênis. Meu amigo Piccolo das Marcantes, já marcando presença com a gente também. E aí, Dabinha? Oficina Bom Jesus. Organização Piccolo. Não dá mais pra esperar, o tempo castiga. Eu preciso te encontrar. Chama essa com muito carinho também. Nossa amiga Carolzinha já marcando presença. Forte abraço a você, Carolzinha. Sayonara e Biazinha. Tá aqui, ó. Minha filha, família Mega Pânico! Parceiro João, Gabriel e Mar! Fala, Gabriel! Olha a Maiara Pamplona tá na área! E aí, Chuchu? Olha bem pra mim, amor! Oi, meu amor! Silva, Nani Silva. Respeita minha E aí, amiga Denias, nosso sindicato da DX do Nova Dimensão, já marcando pra gente a volta da Denias, ô! E aí, amiga Rumi, Samanda! Oi, e camarão do... Tá na área! Viviane Batidão, DJ Júnior Vidal e DJ Betinho estabelece o Girando absoluto. Bora com as melhores, minha amiga Ciglade da mídia, marcando presença com a gente também. Bora, Ciglade, minha amiga Capetinha tá na área. Bora, Capetinha, vai pra cima, Juju. Coi dos fura-olho. E aí, Coi? E pode fazer de mim o que quer. Bora marcar mais uma lá no Ninho do Gavião, meu irmão. Me engana com essas mentiras, mas pra me enxergar. Eu não sei você se... Parceiro Alexandre. Parceiro Alexandre lá do Primo Som. Oi, Alexandre. Bora, meu gordinho. Eu já não vou... Minha amiga Vanessa Cardoso, já marcando presença com a gente também. E a galera vem chegando no Super Bar. Mas, entanto, não mostra a verdade, isso por mim. Vai dar errado, vai. Vai dar errado, vai! Dá errado, dá errado. Fala pra mim pra onde que tu vai! Agora eu vou sair. Você vem pra onde, hein? Espetacular, nova dimensão. Com os DJs Luiz, Lúcio e Rafael. É o trio! Agora eu vou sair. Dançar e curtir. Espetacular, nova dimensão. Com os DJs Luiz, Lúcio e Rafael. Chegando assim, ó. Mais uma, bora assim, vai. Quando eu te vi, meu dia. Olha o bigodinho na área, bora, bigodinho. E eu sorri pra mim, meu coração logo acelerou. Parceiro Rodrigo Belém, olha que dia 11 de março, tá chegando o aniversário do casal. E quando vou dormir, e vai ser bagulho doido, rock doido, papai. Como resistir, se não consigo te esquecer. Satisfação receber com muito carinho também. Minha amiga Kelly, já marcando presença com a gente também. Fala, Kelly! Protegida, sentindo sintomas de amor. Sintomas de amor. Amor. E os sintomas? De amor. Nova Dimensão. O melhor show de marcantes do Pará. Chegou a hora de dançar! Essa hora o cara pega a gata pro salão e dança agora, vai! No começo eu entendia, era só cama, não tinha amor. Lembro quando você dizia, vou desligar porque ela chegou. E a gente foi se envolvendo, perdendo medo. Não tinha lugar nem hora pra dar um beijo. E aí, amigo Rosinho? Nossa, fiel equipe sem dinheiro. Bora, Rosinho, bora que o homem tá de rock hoje, meu irmão. O que é isso, hein? E eu vacilo bem ir atrás da outra. Ter que dividir seu corpo, a sua boca. Tá bom que eu aceitei por um instante. Rodrigo dos Humildes. Na verdade é que amante não quer ser amante. E é um vacilo bem ir atrás da outra. Ter que... Olha, Paola. Seu corpo, a sua boca. Tá bom que eu aceitei. Na verdade é que amante não quer ser amante. É uma ciumeira atrás da outra. Manda 007. Girando mais uma. Será que você chegou voando? Vem, Silvani e Raquel. A Paulinha, a Raime. E belisque que eu tô sonhando. As Vingadoras. E agora o que é que eu vou... Puxa, volta, hein? Se eu te beijar, eu vou gostar. Dirias. Se eu gostar, é meio caminho andado pra amar. E aí, quem mandou, hein? Ah, e quem mandou? Quem mandou você me olhar? E quem mandou ser linda desse jeito? Meu parceiro, Denias, só na manhã, Denias. Olha o Pígolo e de Alexandre, lá do Guerreiro. Quando você me olhar, e quem mandou ser linda, ser lindo de cor. Quem mandou conhece meu gosto muito. Chega, não precisa mandar. Bora que é só as melhores. Dá um beijo agora. Manda 007. Manda 007. Diz como quisera. E amigo Tigre, Marcelo Rodrigo, Ramon, os Pegas, Panelinha de Cachoeira do Ararito aqui com a gente. Vai fazer o Coy chorar hoje aí, meu irmão. Como quiser. Quem vai chorar é os pais do amanhã, Coy. Mais tarde. Poder viver sem água. Mulher com mulher não vale. Me encantaria. Olha, a Paola dá valor. Vai, Paola. Querer-te um pouco mesmo. Bora que é assim que a gente detona. Como quisera poder viver sem ti. E amiga, as clientes da mídia, as clientes. E aí, mas eu não posso. Sinto que morro. Estou morrendo. E a gente dá boa-vinda ao vivo pro nosso parceiro Canela. Bora fazendo parte da família Nova Dimensão. Bora, Canela! Como quiser acalmar minha aflição. Como quiser poder viver sem assim, ó. Me encantaria roubar teu coração. Sayonara e Biazinha. Sequência gostosa pra dançar assim. Porque você não sai daí. E vem aqui. E vem aqui. Aonde? Pode invadir, pode chegar, pode ficar. No meu quarto, no meu ar. Bora que tá chegando o aniversário da Aurinha. A Aurinha magnífica sem coração. Querer ir embora, não apavora. Depois do amor a gente vai fazendo hora. E eu aguento. E a amiga Roraya? Não, olha o Lucas Alves, vai Luqui. Mas a tela fria desse celular. E aí? Só ver sua foto não vai me esquentar. E a amiga Denias? Amar você. E a amiga Denias do Sindicato da Destista na área, bora Denias. Parceiro Pígulo das Marcantes da Bíblia. E assim, ó. Aqui. Bora, meu gordinho. Manda 007. Por quê? Porque você não sai daí. E vem aqui. Pode invadir, pode chegar, pode ficar. No meu quarto, no meu abraço. Parceiro Rodrigo dos Humildes. Bora, Rodrigo. Parceiro Diego. Damião tá aqui com a gente também. Agora, depois do amor, a gente vai fazendo. Bora, Rosinho. Sem dinheiro, só na mãe, hein, sem dinheiro. Aguento mais a tela fria desse celular. Assim, ó. Só ver essa foto não vai me esquentar. Amar você de longe é tão ruim. Te quero ao vivo e a coisa. Minha amiga Rayana, bora de gaçar. 007. Parceiro Gleison tá na área com a gente. Bora, Gleison. Desse jeito! Beijo ardente como o sol. Teu abraço quente é meu lençol. O tempo aqui não passa sem você. Puxa o que custar, te espero. Quando te encontrar, eu só te quero. Você da equipe, você... cadê o Rosinho, meu irmão? Faz a vida inteira. Para, Damião! Rodrigo! Onde a vida me levar, eu vou. Quero sempre ter você. Meu amigo Jamerson veio hoje com o seu super bar, né, Jamerson? Seja um. Olha a forra, meu irmão. Tudo que você sente ao me ter. Também sinto amor como você. E o resto só o tempo. E esse chamego, hein? Nosso chamego é bom demais. Adoro o amor que a gente faz. Você é especial. O amor vira carnaval. Com você nota E aí, meu parceiro Vichinho? Já no circuito com a gente também, bora, Vichinho? Que eu também tô como você. E nosso amor pede bis. Tanto amor e sem raiz. E bom mesmo é amar e ser feliz. Banda 007. Banda 007. So many lovers, too many nights. Face in the mirror and they keep só pra Gucci, bora! So close together, so far apart. I'm so afraid without you. Ray on the river, parceiro Varão, across, bora Varão! E via! I still believe that you cry for me. When I smile without you. Bora que mais tarde tem! Assim ó! Like a fool, I was waiting. Like a fool, for you to come back. Fool, I was standing alone in the rain. Like a fool, I was dreaming. Like a fool, don't you lose you this way. And now I'm just fooling myself. Foi tanto que eu te amei. Pra Garanguxi, Super Bar, Nova Dimensão, só os melhores, hein? Diz aí, bora! Eu te amo. E aquele louco amor inesquecível, só na manha! Tira do coração, é impossível. Eu te amo. Te amei demais, enlouqueci. Brigas banais, te perdi. Tempo já passou. E a gente vai acelerando, Rafael, só os melhores pra galera curtir. O nosso Super Bar, Nova Dimensão. E a gente detona assim, meu irmão. Bora, bora, bora. E o hino, e o hino, olha o hino chegando! Esperei por tanto tempo, agora quer voltar. Pensou nem um minuto se eu iria aceitar. Merece um castigo, eu que não preciso. Espero que um dia não me ligue mais. Nesse tempo, nova, nova, nova dimensão. Ser outra pessoa, não te quero mais. Você que não vamos dimensão! Há mais de meio século, meu irmão. Fazendo alegria pra galera aqui no Super Bar. Bora, bora, bora, bora, bora. Não te quero mais. Descobri o som. Qual é o som? Nova dimensão. O som das multidões. DJ Gil e DJ Luiz. Ei, Luiz. Ei, Luiz. Som que toca. Ei, Luiz. Aniversário do Tid, fala Tid! Merece um castigo, eu que não preciso. Espero que um dia não me ligue mais. Pega o Varão, conhece o Varão! Que eu posso achar outra pessoa. Ubi, Samanta! Você que não me ama, só quer brincar comigo. Eu sei que não te quero, não me procure mais. Escutou a paciência, valeu a experiência. Você me deu motivos, não te quero mais. Descobri o som, nova dimensão, a som das multidões, DJ Gil e DJ Luiz. É eles. É o som que toca os nossos corações. Quem tá tocando aqui? Quem tá tocando aqui? Quem é? Quem é? Quem é? Let's go. mais. Ele tá falando essa sequência também. Bora girar mais uma. Yes. Between the setting goals and the bells, free of star and structure, and the city to the moon. Echo the roar of the dinosaur, they all go in a monster mash. Most of the Texans, most of the boys, only taking calls. E três, dois, um, vai! I don't know how it happened, it all took place so quick, but all I can do. Só as melhores! Vai! Olha as meninas de Guaraxi! Tô aqui com a gente também! Bora, minhas meninas! Pra falar de quem? Pra se falar de amor. Bora, Piglo, bora, Debinha. Eu já vivi o amor e posso falar. Olha, a Paulinha conhece, vai, Paulinha. Tudo que eu quero é me refazer. Os talibãs, bora com a gente também. Bora, talibã. E aí, você, você, você. Você feriu meus sentimentos. Ah, mentiroso. Mentiu, me usou e não quer mais. Ah, mentiroso ladrão. Você feriu meu sentimento. O Tevez tá valor, né, Tevez? Sem outro amor vou encontrar. Diz aí. Outro amor. Que ele vem, vem, vem, vem! Vem, devolve a minha paz. Meu coração. Só as melhores assim, ó! Vem, devolve o meu amor. Todas as canções, todas que eu te dei. Sayonara, Piazinha. Oi, oi, oi. Eu sei que tudo vai mudar. Assim, ó. Quando eu ouvi. Cadê o Alexandre? Sei, não quero ir. Olha a capetinha. Uma razão pra não te amar. Era marcante que tu queria, então toma! Olha essa aí, né? Chegando mais uma! Eu fico pensando onde você está. Saio a te procurar, mas não consegui te encontrar. Já não sei mais o que fazer. Assim tão longe de você, não aguento mais. Te juro, não vou me importar. Sei que vou te envolver. Luiz de Melo, Jéssica Moura, JD Variedade. E aí? Tocando os melhores. Marcela Simone. Forte no seu coração, equipe Pescara. Não tem melhor, não tem igual. Equipe Pescara é a moral. É só agitação. Assim, ó. você quer curtir, venha pra cá. A equipe pescara vai te cuidar. Meu amigo Jamerson! Se você der e Debinha e Piccolo, o casal das marcantes. Fala, Niaz! E aí? Guarda, Niaz, assim vai. Parceira Denia do Sindicato da DX. A original para meu diretor, Denia. Rafael. Um jeito de amar, mas sei que eu vou lutar pra te reconquistar. É uma fase, é. É uma fase, vai passar. Ela só quer me Debinha e Piccolo no telão. Separar você de Bora, meu parceiro Canela. Fala, Canela. E assim, ó. Tento te abraçar, mas você não quer. Não sei por que você mudou. Nem o seu olhar, nada é igual. Nada, Fris Costa. Só no camarote, aniversário do Ti. Parabéns, Gide. É meu jeito de amar. Sabe? Mas sei que eu vou lutar pra te reconquistar. É uma fase, é. É uma fase, vai passar. Ela só quer brincar de amar. Quer separar você de mim, não vai. É uma fase, vai passar. Ela só quer brincar de amar. Quer separar você de mim, não vai. Fala, Línia! O sino super bar, hein? Super bar nova dimensão. Chega junto, Línia! Já se vai! Por tanto tempo procurei sentir um grande amor assim. Chopitel. Procurava por quem me desse amor. Oi, meu amor! Mas sinto que você não quer. Bora, Jamerson! Tanto te encontrar. Salve! Foi tudo que eu desejei. Agora me diz que não dá. Rodrigo dos Humildes! Me diga. Habita na área, Rodrigo! Bora! Como não lembrar? Eu sinto que você não quer. Tem medo de se. Se liga aí, ó! Como eu quero você. E pra onde olho? Passando palheta! Vai lá, palheta! Vai! Marcelo da Semana do Condomínio! Tanto te encontrar. Os casais considerados, hein? Você me faz sonhar. Ninguém mais pode me tocar. É você! Só você, grande amor. E passa o tempo que passa. Um dia você vai acreditar. Quem é? É você! É você! Nego da sequência, pai nego! Vagina, vagina, vagina! Olha que essa sequência aqui marcou! Sequência 2004-2005! Meu parceiro DJ Lúcio vai detonando! Vai relembrando! Vamos! Sei que agora eu posso dizer: te amo, meu amor! Agora vou te ter, meu bem maior. Então, eu respaldo teus beijos em mim. Chego até tremer. Fala, Jamerson. Querer pra sempre é todo teu. Você, eu te juro, meu amor. Vai viajando, vai. Eu viajo em teus beijos quando estou no Rubi. DJ Fábio comandando o show. DJ Jumar em que vem. Decolando a espaçonave Rubi. Rubi. És meu Rubi. Pra sempre vou te amar. Apaixonada por você estou. Eu quero só você vir para os meus braços. É você. Você é meu rubi. Eu sou gente de mar. Sou Fábio. Olha, rapaziada, lá do Ving tenta na área com a gente também. Bora que é só as melhores assim, ó. Marcante, marcante. Olha o pico. Quantas vezes eu te esperei, amor? Sozinho no meu quarto, aqui estou, sofrendo com a saudade que você deixou. A Danias, para Danias, Salamânia. Que me convenceu de que agora estou só. E agora? Eu penso que também senti essa dor. Agora já é tarde, pena que acabou. Acho que encontrei um novo amor. Você estragou com meu sentimento. Nova dimensão. Já passei com muito carinho também. O parceiro Piccolo das Marcantes. Abraçando o grupo do carinho. Nosso parceiro Jojo. Nosso parceiro Damião. Essa história, o nosso amor se transformou em ilusão. Agora estou sofrendo com esse sentimento que maltratou e feriu meu corpo. É uma história. A nossa história, o nosso amor se transformou em ilusão. Agora estou sofrendo com esse sentimento que machucou e feriu meu coração. E aí, meu amor? Meu amor, eu já não aguento essa guerra com teu pai. Estou vivendo infeliz. Me acusa de passante. Não menti que era perfeito. Com você me envolvi. Já se vai! Sei que da forma que ganho dinheiro não é legal. Não importa, te quero e eu só vivo para ti. Papai não vai te estudar. Assim, meu amor vai fracassar. É o que pensa e não que eu. E o Marcelo? Eu tenho que dos humildes, Rodrigo. Parceiro Gleixo. Boa, Gleixo. Meu amor, não imaginas quando eu estou por... És federais que estão na área, garoto. É, sim. Se não és meu destino, mas quem sabe com você eu posso até seguir assim. Marcante. Mas o que eu sinto é legal, não importa, papai, que me entenda. Acontece essas coisas, eu também vivo para ti. É isso que eu quero, coração. E o que quero é teu amor. Estou ao teu lado e o que me importa é só tu. Então com beijos cala-me, ó, liberdade plena. Em cada beijo a liberdade descobri. Foi tão bom você amor, te escutando esse som. Foi tão bom. Foi bom, não foi? Se fosse do meu lado, eu não sei viver. Prefiro até a morte sem você. E 3, 2, 1, vai! E o bora acelerando das marcantes. Acelera que o bagulho vai endoidando. Alô? Nova dimensão. Aqui. Vai acelerando, Lúcio. DJ Lúcio. É show. DJ Lúcio. É tudo de bom. Foi! Foi lindo demais o nosso amor, mas você sumiu, não deu valor. Em meu coração que só te quer, e sente falta de você. Não faz assim, volte pra mim, sou louco por você. Está fria a madrugada, fico a te esperar que nada. Sonho acordado pensando em ti. O nosso amor não tem fim. Com 2 segundos pra te amar. Meu amor, me diga onde está. Te encontro na luz do luar. Yeah! Não me olhar. Super Bar. Bora que tá na hora de dançar, Marcanjo! Bora, Mega Pânico! Parceiro Gabriel! Parceiro João! Olha a Mayara! Chegando mais uma, chegando! Sem dinheiro! Fala aí! Quando te conheci, logo me apaixonei. Não consegui conter meu coração aos impulsos dessa paixão que tomou conta do meu ser. Em um segundo consigo te esquecer. Te desejo além do prazer. Meu amor, sou louco por você. Oi, meu amor! Meu amor, sou louco por você. Só me diz uma coisa, vai! Meu amor, me diga onde está. O meu coração chama por... Oi, Silva! Oi, meu amor! Aqui. Te amar, te amar. Curtindo a brisa do mar. O teu beijo me faz sonhar. Mani Silva. Vai girando que é marcante. Vamos lá. É parceira Denise Savalô. E aí, seus pés não tocam mais. Meus pés não tocam mais o chão. Meus olhos não veem a minha direção. Da minha boca saem coisas sem sentido. Você era o meu farol e hoje estou perdido. O sofrimento vem à noite sem pudor. Somente o sono ameniza minha dor. Mas e depois, quando te... Teves das marcantes. Corro pro mar pra não lembrar você. E o vento me... E amigo, Teves das marcantes, tá valor. Entre os soluços do meu choro, eu tento te... Teves. Com os teus braços... É o cheirinho. Contemplar as estrelas, minha solidão. Aperta forte o peito, é mais que uma emoção. Esqueci do meu orgulho pra você olhar. Permaneço sem amor, sem luz, sem amor. Girando, girando, girando, girando. 3, 2, 1, bora! Minha amiga Rayana tá mal falando essa sequência, Rayana. Bora dançar, bora curtir, Super Bar! Me pego a pensar no que sempre eu quis amar. De juras e promessas que... Dali no... Nova dimensão. Comigo aconteceu. Janário, meu parceiro Kadoshi. Do lado do Kadoshi Lanche. O melhor lanche do lado do bairro do Marco. Kadoshi! Fechadão com luz, meu irmão. Para a Cadocha. Nova dimensão. Foi você quem fez esse. Quero você, és meu calor. Quero te ver, meu beija-flor. És minha vida, meu amor. Oh, oh, oh. Quero você, és meu calor. Quero te ver, meu beija-flor. Cê é. Bora! Girando mais uma pra dançar, vai! Não sei bem que maltrata todo o meu coração. Se eu nunca te deixei na... Só pra você com muito carinho também. Não me abandone, por favor. Toda a família Cavalo do Cão, lá do Tenor Neto aqui com a gente. Bate abraço, sinta-se à vontade. E aqui no show do espetacular. Cultura, uma empolgação. Agora é desse jeito. O que vou te dizer dessa canção que... Você vai! Vou te amar e vem curtir uma nova dimensão. Vou conquistar. Rubi, Samanta! Com você no meu sonho. Vou te amar. Eu não consigo mais viver assim. Com DJ Gil e o Luiz. Vão fazer você voltar pra mim. Bora, Cadoche! Kadoshi! Salamandra, Kadoshi Lanche, meu irmão! Ao lado do Caça Azul! Ei, Luiz! Aqui pra ti, ó! Relembrando, bora! Bora! E toma no caqueado, e toma no caqueado. Olha que a roda de brega tá formada, hein? Toda hora eu só penso em você. O que eu sinto não tem mais explicação. Tento disfarçar pra não enlouquecer, mas eu não consigo enganar meu coração. Você me conquistou de um jeito. É desse jeito, ó. Agora eu não consigo te esquecer. Sequência que marcou, meu irmão. Se você ama, então fala pra mim, vai. Te amo. Sou do novo fã clube. Sou da galera do pote. Eu sou do Tafanã. Novo fã clube super pop. Aonde o H de fogo vai, eu vou atrás. Tá longe. Eu sou do Tafanã. Nova dimensão. Meu parceiro Terel, na área, Terel. Eu sou do Tafanã, da galera do pote. O mais novo fã clube super pop. Eu sou do Tafanã, da galera do pote. O mais novo fã clube super pop. Galera do pote. Girou. É sua Adelinha de curtir. Dá do remanche, meu irmão. Adelinha. O que você pedir, eu dou. Eu dou com muito carinho. Eu dou. O que você pedir, eu dou. Eu dou com muito carinho. Já se vai. Olha que as suas que marcaram. O som, samba! Assim vai! Deixa o som me levar. Bora, moceguinho! Olha o Coy da falando nessa aí, né, Coy? Sigo a luz do luar e nem olho pra trás. Eu não quero mais saber de mim. Vou contigo até. Olha a aurinha da Valor! Você quer, quer? O que eu quero, eu preciso curtir uma nova dimensão. O DJ Gil e DJ Luiz e o seu corpo. Super Bar! É o show, vem curtir. O parceiro Caco dos Pobre Coitado. Para Caco, você tá aqui no Nova. Nova dimensão, vou te amar. Tu quem? Eu quero mais, um pouco mais. Depois do amor, quero carinho. Debinha e Piccolo. No meu romantismo, não vejo problema. Te faço um pedido, me leva pro cinema. Você não vê, não consegue. Bora, Rubi, bora, Samanta. Chega! Me pegue no colo, diga que sou só. Olha o mocheguinho. Andar de mãos dadas. Chama! Caminhar na. Vem! Não faz isso comigo. Eu preciso do teu. Chama de novo! Meu bem, por favor, faz. Vem! Eu preciso de carinho. DJ Jefferson Tito, bora Jefferson! Esperando sua volta é o meu coração. E você deixou de lado. Toca, toca! Toca aqui de Júnior Clean. Nossa canção que é amor, que eu vou lembrar. Nós dois. Gira! Produções e mixagens. batida. E na batida, bora dançar. Esse pinheiro é curtição, o som da galera agita o salão. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Vem, vem, DJ Valdo Squash. E o parada detonando, Super Bar, Nova Dimensão! Olha que é só as melhores! Já estive de paz assim! E aí, caraco? E aí? E o que me restou foi solidão. Valeu, Marcelo. Valeu, Simone. Se você também me amou, eu sonhei demais. Mas não vou deixar o destino te roubar. Sempre estarei aqui, esperando sua volta. Pois um grande amor. Se ama! Ama! Se ama, ama, ama! Não complique então, não complique! Não complique! Não sou mais sua! Muito simples! Só fazer depois! Um mais um dá dois, menos você! Sou eu! E o Jefferson! Mais uma com a marca inigualável. Girou! Pra gente ter aquele lance de novo, vem para os meus braços. Vem dançar, vem! E eu preciso do teu amor. Diz aí, baby, baby. A gente se amou, se conheceu. Um lindo lance rolou. E o amor chegou. Com os fura-olhos da pedreira, a gente vai se amar. Com os fura-olhos, sei que quem te ama, fura-olhos da pedreira. A gente vai se apaixonar. Vem fura-olhos, artista, vamos lá. Fura-olhos da pedreira, a gente vai se encantar. Com os fura-olhos, tem que te alçar. Fura-olhos da pedreira, a gente vai se apaixonar. Vem fura-olhos, artista, vamos lá. Fura-olhos da pedreira, a gente vai se encantar. Parceiro DJ Jefferson Tido, já marcando prazeres com a gente também. E aí, Jefferson? Vim. Só pra te dizer o que, o que? Só penso em você. Meu águia de fogo. Eu sou da equipe TFF. Essa galera que enlouquece, enlouquece. Quando a águia sobrevoa. Vocês! Meu coração é super qualquer. Essa galera enlouquece com S. Tires, Aires e Juninho. Chegando com o Petinho e o Juninho. Para, moceguinho. Bora girando mais uma assim, vai! Bora! Pega da sequência, pai d'água, pra relembrar! Já abraça ela, vai! Me abrace forte, não diga que eu fui. De joelhos peço fim. Só no marcante, hein? Ei, Luiz! Tempo para te encontrar. Fecho os olhos, vejo você. Essa vai de Paola para alguém. Quantas vezes me entreguei com outros braços para não pensar em ti. Cada beijo. Bora, meu talibãs! Os talibãs estão na área! Valéria e Patrícia! E o coração, o coração! Abre coração. E a amiga da Bíblia da Valor. Incessado. Pede de joelho, vai. De joelho eu te peço, chamo o teu nome. E não! Não dá, jamais se vá. Minha amiga Nani Carolai tá aqui com a gente também. E aí, Nani? Bora pra cima, chuchu! Família União! Olha as magníficas na área! Olha a magnífica! Nova dimensão. O melhor show de marcantes do Pará. Fica de joelho, vai! Jacinho! Jefferson Silva! Bora, meu DJ! Você não pode me escutar. Nova dimensão. O melhor show de marcantes do Pará. Sequência pra dançar mijador com mijador. Assim, ó. Você fez assim. Tá chegando aniversário da Aurinha, hein? Nossa, fez-me. Fala, Jamerson! Foi uma noite de amor. Me entreguei a você. Agora você não me chupita. Me faz não me entender. Que eu te... Sequência gostosa pra curtir. E eu? Você quebrou. Fez chorar meu coração. E eu não posso viver mais assim. A pensar em você me fazendo sofrer. Jefferson Tito, DJ. Chora, manha. Só pra curtir. E sei onde esquecer. Caco do Spam, coitado. Bora, Caco. Rodrigo dos Humildes. Bora, Rodrigo. Toma pra cá, Caco. Bora. Eu só queria te amar. Com seu olhar sedutor, foi você que me encantou. Agora eu sei, não liga pra mim, me faz não entender. Que eu te quero e me apaixonei. E aí você? Você quebrou, fez chorar meu coração. E a amiga Rayana! E a Beth! Caco! E os pobres coitados! Vou conseguir encontrar outro amor. E sei eu vou te esquecer. E agora, hein? Suas melhores! O fenômeno do meu. Não aguento essa dor. Não, eu não quero mais, baby. Você só usou e abusou. Fez brincar. Já agradecer com muito carinho também a presença do meu parceiro Adenias. Ele que tava devendo uma visita aqui pro DJ Rafael e a família Nova Dimensão. Hoje ele apareceu, trouxe até lanche, minha irmã. E essa aí o Luiz Salvador, né, Luiz? Ei, Luiz! Seu sol já raiou. eu estou a esperar. O meu amor que foi embora e me deixou tão triste. Não consigo mais viver, não quero nem. E corre, só na mãe, e corre. Muito menos entender por que razão foi embora e me deixou. Meu amor, volte por favor, me tire desse castigo. O que foi que eu fiz contigo? Meu amor, volte por favor, você me deu a vida. Eu quero estar contigo. Só abraçar com muito carinho toda a galera do Cidade Morena, a equipe Cavalo do Cão, a lá do meu xará de Gelúcio, lá no Cidade Morena, né? Eu fui por lá uma vez, meu irmão. Lá do Cidade Morena! Diz que o Lúcio do Nova Dimensão mandou um abraço pro Lúcio lá, viu? Lá do Cidade Morena. Minha amiga Rayana, lá da maior valência, essa igreja Rayana. DJ Lúcio. Aí. DJ Lúcio. É show. Olha aí, Coy. Girou. Sequência aqui, meu parceiro Pígolo. As marcantes da valor. Bora, Pígolo! Bora, Dabinha! A lua inteira agora é um manto negro. O fim das vozes no meu radio. São quatro ciclos no escuro deserto do céu. Quero um machado pra quebrar o gelo. Dabinha e Pígolo. Sonho agora mesmo. Eles estão aqui. Estranho que eu voltei mais puro do céu. Pega da música, pai d'égua. Sempre está lá e ver em volta. Xanarag e Bijosa. Bora, Biocinha. Só na manha da aranha, meu irmão. O touro teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo e onde eu vi algum azul. Qual é a banda? Qual é a banda? Hoje é Domingueira da Saudade das Marcantes aqui no Super Bar Nova Dimensão. Pra galera curtir! Vai! Quando pensei que tinha você, foi um sonho. Tem isso, sindicato. Quando pensei que... Olha que tá chegando aniversário do sindicato da DX. E assim, ó. Duro acordar e ver que você não... E aí, Tito? Já fez o Tito? Fala, DJ. Pra te recordar. Olha, o homem do dance, né? Capaz de largar tudo. Agora. Eu largo tudo. Basta você me dizer que comigo vai ficar. Pelo amor do nosso amor, esteja você onde for, me diga que eu vou te encontrar. Te encontrar. Nova Dimensão, o melhor show de marcantes do Pará. Tu sabes que eu preciso do teu amor. Oi, meu amor! Amor igual que eu jamais vou encontrar. Não conseguirei ficar. Me abre com o Roginho! Longe de você. Esse dinheiro tá na área, Barrosinho. Eu vou te dar carinho, amor e muito mais. Prefiro estar contigo só, meu amor. É só você, meu bem, que eu sei amar. E aí, Nani? E esquecer meu bem. Eu te amo. Eu me entreguei ao seu amor. Tu sabes que eu preciso do meu amor. Girou! Não vá sem me dizer. Diz pra mim que eu sou seu amor. Ou fale. Eu só preciso ouvir a voz do seu coração. Não vá sem me dizer. A manhã da aranha. O que o meu coração quer ouvir. A solidão. E amiga Joane. Vai ficar. A Joane! Chegando juntinho no show espetacular. Porque você vai voltar. E não, e não, e não. Não vá. Nunca se vá. Muito obrigado, família Cavalo do Cão. Tamo junto. E eu não vou deixar de te amar. No eterno lugar você vou ficar. Tanto tempo se passou que eu nem me lembro mais. Como foi que começou o fim do nosso amor? Hoje é domingueira da saudade da Chimarquete pra galera com o cheque do Nova Dimensão. Sonho eu. Quinta tem Brega Show! Tem DJ Wesley! Tem Lúcio, tem Luiz, tem Rafael e Anderson Mello. É assim, é assim, é assim! Aquele brilho no olhar já não é tão intenso. E a saudade de você fez um vazio imenso. E amiga Beatriz Martins, bora chuchu. Meu coração só na manha da aranha. E ainda chora. E agora? A marca que ficou do seu adeus. Vai! Agora o que me resta é recordar. Assim vai. Nova Dimensão. E agora eu sei que não adianta chorar. Me lamentar. Vem passando Jonas. Você lá do Big Tem, Jonas. Lá do Big Tem. O meu coração chorou. Olha o Tevez, tá valor. Essa música o Tevez que fez, Luiz. Olha aí. É Tevez. O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. O mais louco e lindo romance. De Piccolo para a Tabilha. E aí você brincou. Você brincou com os meus sentimentos. Agora. E a minha Patrícia. Agora. Aqui do meu ladinho, bora Patrícia. Pra sempre. Pra sempre amar. Você perdeu. Você me perdeu. Pra mulher que não deu valor. Não deu valor em mim. A ladrona. No meu amor. Não vou mais chorar. Mas será que vale a pena ainda, meu irmão? Pra que brigar? Não vale a pena. Diz. Ter você, mas vou encontrar alguém que vale amar. Os parceiros de Ana, sua amiga Patrícia, junto vem que tem aqui com a gente. Muito obrigado. Vem, Kadoshi! Patrocinador oficial do Lúcio! Bora, Kadoshi! Kadoshi Lancho, melhor no bairro do Marco! Doug, com a Pera Bebuí! Ao lado do Caça Azul, meu irmão! É o melhor! Lembro que você me falava que era amor para sempre. E eu acreditei em você. E aí, tch! sentido. Sinceramente, meu coração não estava errado. DJ Jefferson. Que um dia você me dissesse adeus. Você! Você brincou com os meus sentimentos. Justo eu que saberia te amar. Pra sempre amar. Você me perdeu. Meu amigo Davidson, perceba lá, Davidson! Não deu valor em mim. Caco, pobre coitado. Meu amor, não vou mais chorar. Isso assim. Não vale a pena ter você. Olha ele, essa. Bora, Elias! Alguém que vale amar. Rodrigo e Piccolo e a Debinha das Marcantes. Você vai saber. Ele perdeu. Perdeu um grande amor. Aí você vai saber.